27 no LS, batalha travada, visual pra campo. São Salvador, TAM 3603, no gate 3, pronto para funcionamento, pushback e funcionamento. Exato, pushback funcionar, aponta para o TAC, TAM 3603. Ele pushback, funcionamento, TAM 3603. Tango Whisky Kilo Zulu, contato radar pela posição Conde, autorizado chegada e pitch, reporte para descida. É para nós, que ele vê, se possível, na placa do VOR, essa vantagem vai falar com a minha placa. Whisky Kilo Zulu, vem na placa da rotatória, reporte para descida. Rotatória para descida, Whisky Kilo Zulu. Controle Salvador, Papatango, Mike Charlie Alpha, 62 milhas, cruza 150. Para prosseguir a descida até a Alpha. Kilo, parte 3 agora. Sol 392, vigilância 390, aguarde chegada, tarde, pista 28, é ponto de descida. Vamos manter a prova do VA, intenções de cancelar o pousar no 7. Só preciso de prosseguimento da descida agora. Pode prosseguir no táxi, TAM 3455. Bom, Wilson, autorizado seu táxi, Alfa Kilo Pat 3, portará para ingresso Pat 1. Alfa Kilo Pat 3, porta para o Pat 1. 2-0, bom no meio, no 3. Autorizado 3431. Sinal, isso, Golf Oscar. Fiosco, vento 210 graus, 08 nós, livre pouso, pista 17. Livre pouso, isso, Fiosca, pista 17. Objeto 6727, solo aos 44, 121, décimo 9, liberando. 219. 76727, livrando a sua escuta. Objeto 6727, táxi em frente, quilo. Quilo Pat 3, reportada para ingresso Pat 1. Ok, Quilo Pat 3 vai reportar para ingresso no Pat 1, no Web 6727. 3455, autorizado seu táxi, Pat 1, no gate 08. Pat 1, 08, 3455. Gol 685, Brasília, 2425, 526, corrigiu 2370. Foram 65. Primária 1-2-7-3, 1-2-7-3. Vitor Kilo Delta, call 119-35. Control, good evening, Papatango Vitor Kilo Delta, with information Alpha, ready for the fan. To intercept carry arrival, report the red for this. We are ready for the set, lady, and we are flying heading Salvador VOR, clear by the center, and our intention is to land on runway 17. Atmos 727, mantém posição de espaço 1, aguardando o início do táxi do airplane. Seu gate será 04. Manterá antes do Pat 1, aguardando o objeto 6727. Decolagem, gol, nós 25. Salvador, TAM 3603, está com 136 a bordo, 415, Eugênio Galeão para o táxi. 3 horas, 8 milhas, bandeira 360, Alfa 328. Via India Alfa, reportando da Delta 3603. 3858, reduza para 2209, 09 que o pé pede, na posição de 12 horas, 8 milhas com Charlie 525, nível 040. Sim, senhora, reduzindo. Varig log 9870, no ideal, autorizado 150, chegada tarde, varig log 9870. Coladas 47, controle 1935, bom voo, boa noite. 1935, boa. Controle, gol no 885, boa noite. Gol no 885, acena identificada. Contato radar da colagem, subnível 360, saída gol e transição gol, é gol no 885. Gol e gol, assistente ao 36, gol no 885. Controle, Papa Tango, Victor, Filo Delta, Rich, mantém 080. Roger, mantém, Flight Level 080, Victor, Filo Delta. Mantém. Sente, Liptax até a Golf, Torre 1, 18, decimal 4. Torre 1, 18, decimal 612. Sente, 18, decimal 612, Atena 3603. Ali Alfa, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Boa tarde, Alfa. Nós, aeronave que o precede na posição de 12 horas, 7 milhas, um Charlie 525, nível, mantendo 2 mil pés. 7, 3, 8, 5, 8. Salve da frente, controle, Papa Tango, Victor, Kilo Delta, fly in a visual condition, request a change, flight plane change to a visual condition and Veracruz corridor. Papa Tango Victor Kilo Delta, descent 1500, QNH 1014. 1014, clear at 1500 feet, Kilo Delta. Papa Tango Victor Kilo Delta, fly heading Caixa Pegos. Fly heading Caixa Pegos. Log 9870, controle 1935. Na 3858, retração para sequenciamento, direita para o 0060, limitado pelo localizador. Direita 0060, limite log, 3858. Salvador, boa noite, Vale de Log 970, está passando 240, descendo para 150, centro da informação Alfa, e autorizo a presença. Ali. Log 9870, sendo identificação, autorizado chegada a CARI, desça e mantenha nível 040, autorizado na plan de CARI. Ok, 040, plan de CARI, identificou 9870, obrigado. São 3858, o limite é a radial 210 de Salvador. Batalha, esse é o Zulu Fantasma, suba. Desce inicialmente ao nível 040, reporte para a mudança de regras. 140, repara para a mudança, Zulu. 1885, passa nível 120, chame Recife 128.8, alterna 133.25. 128.3325, obrigado, boa noite. Papa Romeu Alfa, Bravo Vitor, autorizado ILS Zulu da 28, reporte estabilizado. Passará o Bravo Vitor. Boa noite, 85, achando a identificação de lança, salve 300 também. Após levar o voo a Ailton. Procedimento que o senhor está realizando, Alfa Bravo Vitor. Ao ILS Zulu para 28, com 110.3. Estou com rua esquerda, você estava na estação, com rua esquerda, agora está na radio, na, ao sul da posição lama, confirme. Sim, professor, eu estou curvando para o curso do localizador aqui. Vita subvetor, curve à direita, vou na proa 340, informe estabilizado. 340, reportará, Bravo Vitor. Procedimento totalmente fora à esquerda do procedimento, Alfa Bravo Vitor. Afirmativo, Bravo Vitor, está corrigindo para 340 de proa. Mike Charlie Alpha, não é Interlagos. Sente, Mike Charlie Alpha, mantém 1500 pés, ingresso corredor Interlagos, reporte rotatório visual com a pista. Já tá visual. Mike Charlie Alpha, mantém 1500 pés, agora se transferência para a torre. Vou andando, Charlie Alpha. O 3850 pode curvar aqui, ó. 58, resto para navegação na proa de Rosão. Pode usar, obrigado. 1935, mano. 1935, grato. Controle Salvador, boa noite. Então, 3603, passando 1400, saída Gole. 3603, você identifica contato radar da Colar, sobre o nível 340, saída Gole, transição Gonza. Saída Gole, transição Gonza, 3603. Se 30 nós, tá bom. Bravo Vitor, foi LS ajustando, senhor. Papa Romeu Alfa Bravo Vitor, complete final, chame torre 1186. 86, Bravo Vitor. 3850, levou a posição Lama, pode ser? Mantenha a chegada, então, 3858. Sim. Doscari, na proa de Usan, autorizado ILS Zulu da pista 28, aposto estabilizado. Ok, Usan, estabilizado, 3850. Então, 3858, aeronave que presta 7 a 8 milhas, um Charlie 525 com 130 de ground. E log 9870, desça para 3 mil pés, ajustando 0 no 4. Para 3 mil, 1 no 4. Boa noite, Papa Tango Vitor Kilo Delta, ingressing on Veracruz Corredor, now passing Veracruz AB. O Vitor Kilo Delta mantém 1,500 feet, report Paripe. Mantém 1,500 feet, we report Paripe position. Sorry, Mike, eu left. Prossiga. Pode prosseguir para o final do ano 7. Para ingresso no circuito, chame a torre 118.6, Mike Charlie Alpha. 18.6, Charlie Alpha. Capitão Mike Charlie Alpha. Confirme. Capitão Mike Charlie Alpha. Alpha, chame final de 3 milhas da 17, Charlie Alpha. Chama na 3 milhas da 17, Charlie Alpha. Controle Salvador, boa noite, Papatango, Whisky, Fosfras, Lima, 5 da Delta, 5 da Bravo. Papatango, Whisky, Fox, Lima, assina identificação, reporte para descida. Identificou no ponto ideal de descida, solicita cancelamento e prosseguir na rotatória. Whisky Fox Lima, plano modificado 2257, vou na proa da rotatória, desça para 1.500 pés, ajusta no 0.4. 10.500 pés, o Whisky Fox Lima. Se tiver condições de manter a velocidade, para evitar se montando com o tráfego na pista 28. O vento é 1 no, corrigindo, 200 graus, 089, ajuste 1014, livre pouso, pista na 7, Mike Charlie Alpha. Aí Alpha, vai manter a velocidade até mais próximo, está baixando para trabalhar. 600, livre pouso, pista na 7. Aí Alpha. Alpha Bravo Vitor, solo 58, estacionamento. Parte traseirão, abastece e decola. Chama o solo 219 para prosseguir a aviação geral. Oi, boa noite, eu tô 3858 na final da 28, sem checado. 3858, pista 28 livre, o vento 200 graus, 089, continua a aproximação, aguarde autorização do pouso. Tá na sua escuta, 3858. 1264, alterna 1-33-25. 264 e 1-3325, da 3603. Varig Log 9870 da presente, pode voar USAN. Mantenha a chegada CARI, após CARI, na proa de USAN. Ok, obrigado. 58, 190 graus, 8 nós, livre pouso pista 28. Livre pouso 28. De control, Papatango Vitor Kilo Delta, passando para IP. Vitor Kilo Delta mantém 1,500, report rotatória or runway inside. Roger, eu mantenho 1,500, we report over rotatória or runway inside. Kilo Delta. Zulu, plano modificado hoje 2301, desça para 1.500 pés, ajuste no 0-4, reporte e rotatória visual com a pista. Reporte no 0-4, 1.500, rotatória visual. 1273 São Brasília, 273 Alterno 23, décimo zero. Última esquerda, Taxi Fei Charlie, chame 120, décimo 9. Vento de calda durante toda a aproximação, senhor. Usou o cabeceiro com 4 nós de calda. Gente, grato pela informação. 3858. Dona, assina identificação, autorizado de chegada Karen. Reporte para descida. Agora, melhor Brasília. Agora, a semana 24, versão 25, conterra 2085. Atango Oscar Golf Kilo, controle. Mais curta, senhor. Contato radar 8 milhas sudoeste da posição Jona. Aciona identificação, autorizado de chegada Karen, reporte para descida. O que é que se força mais para a descida? Vamos dar frente com 3, Papatango Vitor Kilo Delta, over rotatória, with runway inside. Papatango Vitor Kilo Delta, contact tower 118.6. 118.6. Kilo Delta, over rotatória, with runway inside, 17. Pista 28, saída Gole, transição Gonza. Controle 1935, aciona código 5131, azul 4071. 3858, autorizado táxi, gate 612, pela Via Juliette. 612 e Via Juliette. Azul 4071, correto, reporte para puxa, acionamento gate 09. Reportará, obrigado. Vamos lá, aquilo dado. Tarig Log 9870, estabilizado localizador 28. Tarig Log 9870, complete na LS Zulu, chame Turri 118.6. 18.6, exato. Estou em Salvador, boa noite, Tarig Log 9870, final Zulu. Boa noite, continue a aproximação pista 28, vento 190 graus, 612 nós, ajuste 1014. Reporte trem baixar travado. Estará embaixo travado, 97. Papatango Whisky Kilo Zulu, pista para 1000 pés. Sete Papatango Zulu. Zero, livre pouso, pista 28, 190 graus, 089. Livre pouso, 970. Delta on the ground at 05, text to apron number 5, so. Papatango Whisky Kilo Zulu, reporte na rotatória ou visual com a pista. Visual com a pista, Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118.6. Esquilo Zulu, chame final da 17, ajuste 614, vento 200.08. Tá ciente, pronto para a cota, 350 Recife, Bianca 6310. Tem autorizado 330, deseja guardar 35. Decola da 28 com curva à direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.35, transponda 5136. Zeca Brasil 6310 da Ciente, então autorizado 330 Recife, decola da 28 com curva à direita, Aron Merlin, controle de saída 119.35, transponder ao 5136, Avianca Brasil 6310. Correto, reporte para posicionar a Avianca 6310. Ciente, 6310. Solo Salvador, boa noite, Variglog 9870, livrou a esquerda antes de curso. Variglog 9870, boa noite, autorizado táxi em frente pro Quilo Pato 3. Frente, Quilo Pato 3. Pushback acionamento, azul 4071, posição 9. 4071, autorizado push acionar, reporte pelo táxi. Autorizado, reportará para o táxi, azul 4071. Latango Whisky Fox Lima, o tráfego informado na posição de 12 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, o Papalca 34, descendo para 1000 pés na rotatória. Gente, ainda não visou com a aeronave, o Papatango Whisky Fox Lima. Está passado agora 9 milhas da rotatória. Esquilo Zulu livre pouso no 7180 graus 089. Ação visual da aeronave informada, chame a torre de controle 118.6. Gente, manterá a separação, chamará 118.6. Controle, o Oscar Golf Kilo para início de descida. Papatango Oscar Golf Kilo. Guarde. Confere, senhor. 135, responda 5134. Informa Nordeste, vida de volta 330, vai em 747. Oscar Golf Kilo, voe na proa de Mari. Pista em uso a partir do presente momento, a pista no zero. Capa vai reprogramar para Mari, poderia o ponto ideal de descida. Desce e mantenha nível 050, Oscar Golf Kilo na torre de Mari para interceptar a chegada Mari. Para 050 vai programar para interceptar Mari. O Oscar Golf Kilo vai na torre de Itape. Vai na torre de Itape. Gato, Freud e Mário, né,